vejo razão para me alegrar pelo privilégio de ser uma crente, de ter um Deus vivo pra adorar. Eu creio num Cristo que foi vendido por 30 moedas por um traidor. Ele morreu, mas venceu a morte. Eu creio num Cristo que é vencedor. Crer num Cristo sem vida, que não tem poder pra salvar alguém. Eu creio num Cristo que vê e que ouve. Eu creio num Cristo que fala também. Eu creio num Cristo que foi vendido por 30 moedas por um traidor. Ele morreu, mas venceu a morte. Eu creio num Cristo que vencedor. O crente que adora a Cristo em verdade, há diferença em seu rosto também. O seu rosto é lindo, seu rosto é alegre, porque o semblante de Cristo ele tem. Eu creio num Cristo que foi vendido por 30 moedas por um traidor. Ele morreu, mas venceu a morte. Eu creio num Cristo que é vencedor.